mano. Minha vida tá bagunçada, parecendo um bordel. De dia tô com amante, de noite tô com a fiel. A fia descobriu, pegou a mate na focada. Fiz um trato com as duas de fazer uma cachorrada. Comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro é uma tida setada brava. Comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro é uma tida setada brava. Minha vida tá bagunçada, parecendo um bordel. De dia tô com o amante, à noite tô com a fiel. Fiel descobriu, pegou amante na porrada. Eu fiz um trato com as duas de fazer uma cachorrada. Eu comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro amantes, tá sentada braba. Eu comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro amantes, tá sentada braba. É MC Leve e o Castão de caveirinha. Amante fiel não precisa brigar, tem peru pra todo mundo. Bagunçada, parecendo um bordel. De dia tô com amante, de noite tô com a fiel. A fia descobriu, pegou amante na focada. Fiz um trato com as duas de fazer uma cachorrada. Comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro é uma tida setada brava. Comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro é uma tida setada brava. Minha vida tá bagunçada, parecendo um bordel. De dia tô com o amante, à noite tô com a fiel. A fiel descobriu, pegou amante na porrada. Eu fiz um trato com as duas de fazer uma cachorrada. Eu comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro amantes, tá sentada braba. Eu comecei chupando uma enquanto a outra me mamava. A fiel como de quatro amantes, tá sentada braba. É MC Leve e o Castão de caveirinha. Amante fiel não precisa brigar, tem peru pra todo mundo.